Salve Malak, salve Slim, salve Paulo, salve a verdadeira música popular brasileira. Salve Mister Lavazada. Eu tava doido pra cantar pra ela nosso som, que escrevi ontem pensando no amanhã. E hoje eu tô aqui despreparado, preocupado com tudo ao redor. As pernas tremem, a boca não abre, e não dá nem pra me mover. Talvez se eu tivesse ensaiado mais, talvez se eu estivesse um pouco mais firme, talvez esse borbulho no estômago signifique que nós combine. E nem precise de mais canções além dos sons de voz enquanto converso contigo. Mas eu não consigo, tudo que eu não te digo aqui, deusa, é que ontem eu pus no verso que eu tava doido pra cantar nosso som. Escrevi ontem e hoje eu tô aqui doido pra cantar pra ela nosso som. Nosso som. Ana Capricorniana, nesse final de semana, desculpa, mas não quero ver você partir. Amanhã acordo cedo, corre aqui, não tenha medo. O morro todo hoje quer te ver sorrir. Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa aqui na laje, esse fundo é montagem. Me diz o que você quer pra aliviar essa dor. Fui de peito aberto pra fechar contigo. Seu mundo tava escuro, eu fui o seu farol. Escolhas são escolhas, cê tem seus motivos. Mas quem quer viver na sombra não espera o sol. Cê sabe que a vida é um tecido fino, pois a qualquer momento pode se rasgar. Talvez não seja nada, seja só o destino. Era simplesmente a hora de tudo acabar. Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo. Esvaziou o coração e sem ter explicação me arrancou de dentro. Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo. Esvaziou o coração e sem ter explicação me arrancou de dentro. Ana Capricorniana, você acha que me engana? Desculpa, mas não quero ver você partir. Vai embora com a minha blusa, só pra deixar outra sua. Ninguém pode saber que você teve aqui. Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Fiz essa no meu quarto, minha casa não tem laje. E a única montagem é seu sorriso sem cor, amor. Seu sorriso sem cor, amor. Já não sei quantas vezes arrumou as malas. Amamos e brigamos mil vezes ao dia. Nem lembro quantas vezes procurei palavras pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria. Não sabe como eu corro pra cuidar de tu, mas é verdade, eu não cuido nem de mim, eu sou um louco. Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente brindando muito e dividindo pouco. Eu, sagitariano e ela escorpiana. Ela bate e ama, ela toca e mama. Era pra ser mais um romance, mas nós dois faz drama. Antes da parte do pornô que a gente faz na cama. E o mais sinistro é que tu sabe que elas me quer. Eu sei que eles te quer, mas nós dois só se quer. Cantando a nossa música, transando num hotel, a gente chora. Porque eu preciso ir embora. Me chama de bebê, que hoje eu vou beber a água do seu corpo. E a gente vai começar tudo de novo. Nós vamos acordar juntinho, eu e você juntinho. Vem, vem, vem, que hoje nós vamos queimar no nosso fogo. E todo o tempo do mundo ainda é pouco pra eu cantar o samba que eu fiz pra te ver sorrir. Se você voltasse ao momento do impasse, pensasse melhor, não se precipitasse a um passo do precipício. Se tu não me empurrasse, imagina se fosse um começo tão doce que deliciasse sua boca e trouxesse um sentimento lindo. Ai, noção do que você tem. Me deixa no chão, por favor, vem com amor e carinho, que assim vou também. E se você voltasse ao momento do impasse e pensasse melhor, a um passo do precipício, ai, se cesse. Ela só finge que me ignora, fala que agora namora um cara que usa blazer e dirige um Corolla. Mafioso tipo barra pesada, até me disse da grana que controla. Também disse que não tá preocupada, que tá preparada se chegar a hora. Tempo passa, telefone toca, eu atendo e digo, é um chefe. Tempo passa, ninguém fala nada, logo eu penso que se dane, isso é um blefe. Novamente o telefone toca, só que eu ignoro. Não era esse o jogo, rio e comemoro, mas por dentro choro, não é isso que nós merece. Andando sem rumo, me acostumo com as sextas-feiras, vendo em segundos, reflexos de uma vida inteira. Você perdendo tempo com esses caras fracos que cansam na primeira. Eu transando com mulheres experientes, tipo Suzana Vieira. Amor, eu falo muito sério, por mais que eu saiba, pretinha, tu ama bobeira. E todas as coisas sérias que você me dizia e eu levava na brincadeira, talvez tenha sido sua culpa de não entender muito bem minha maneira. Mas eu penso que nunca foi obrigação de ninguém entender minha maneira. Mas se o fim me traz um novo início, o começo se tornou vício. Aquariana, aquariana, isso é tão difícil, mas já faz parte do meu.